quero alguém como ninguém. Quem tem saudade do olhar, do prazer, da doce sensação que é viver do teu lado. Eu morro de ciúmes do teu ex-namorado. No estresse do dever, qualificar sem entender. Ai de mim, eu tô confuso e infeliz. Minha carreira por um triz, quase o fim. Eu preciso dar um rolê pra poder esparecer. Meu viver, estou infeliz. Por duvidar de quem eu sempre quis, o vírus faz eu me perder. Com um ciúme louco de você, estou infeliz. Por duvidar de quem eu sempre quis, um vírus faz eu me perder. Com um ciúme louco de você. Caso alguém como ninguém, quem tem saudade do olhar, do prazer, da doce sensação que é viver do teu lado. Eu morro de ciúmes do teu ex-namorado. Estou infeliz por duvidar de quem eu sempre quis, o vírus faz eu me perder. Com um ciúme louco de você, estou infeliz. Por duvidar de quem eu sempre quis, o vírus faz eu me perder. Com um ciúme louco de você, estou infeliz. Por duvidar de quem eu sempre quis, o vírus faz eu me perder. Com um ciúme louco de...